para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Son Goku foi falar com o número 17 numa tentativa de reunir elementos para a equipa que vai participar no torneio do poder. Eu estou a proteger esta ilha sozinho. Não a posso deixar. Mas enquanto isso, os animais da ilha foram capturados e levados para uma nave espacial. Eu tenho um implante de autodestruição dentro de mim. Hã? Não queres que os animais fiquem feitos em pedacinhos, pois não? Son Goku, fica tudo nas tuas mãos. Com a ajuda de Son Goku, os animais foram salvos das garras dos caçadores esportivos. Muito bem, eu vou contigo. Hã? Vou juntar-me à tua equipa. Afinal, tu também me ajudaste. O Trunks e o Son Goten podem ficar a tomar conta da ilha. E assim o número 17 também aceitou participar no torneio. Son Gohan e Satan, aluno e mestre num treino super rápido. A verdade é que o Son Goku veio falar comigo depois do combate à demonstração Zen. Hã? Então, tu já sabes tudo o que se passa? Sim, incluindo a possibilidade do universo ser destruído e de como tu lutaste no combate à demonstração Zen. Eu também vou entrar no torneio. Ah! Os ases de cada universo vão lutar pela sobrevivência. Será o desafio final. Essa ideia agrada-me. Eu já desconfiava que era essa a tua vontade. Já que falamos nisto, o que é que se passa com o Son Gohan? Ele esteve algum tempo afastado, mas ele fartou-se de lutar no recente combate de demonstração Zen. Só que eu acho que ele podia ter dado mais, tendo em conta a força que ele já teve em tempos. Son Goku, tens feijões mágicos? Não, de momento não. Vai já buscar dois feijões. Eu vou treiná-lo até a exaustão para ele recuperar a sua anterior forma. Ótimo. Eu conto contigo, Satã. Nós vamos guardar feijões mágicos até ao final. O treino vai ficar mais duro. Eu estou preparado, Satã. Eu estou preparado porque eu preciso de ficar mais forte. Yeah. venham mais! Ora, isto é assim... Olha lá, Trunks, eu acho que isso está virado ao contrário, não achas? Ao contrário? Sim, então deve ser assim? Sim, é isso mesmo, é uma menina. Chama-se Bula. Bula? Exato, é bonito, não é? Viste a foto dela? É tão linda. Ai, que chifre! Pai! Ui... É a fralda, não é? Uau, bravo, pai! Incrível! Assim está melhor, não está, a Bula? Ah, é claro, ela vai ser linda como a mãe! Já viste bem a descontração deles numa altura em que o universo pode estar perto do fim? A ignorância é mesmo uma coisa terrível! Devo dizer-lhes a verdade? Bills, não será melhor pensar duas vezes antes de dares esse passo? É que se por acaso tu lhes fores contar a verdade... Se perdermos o universo inteiro, desaparece. Mas como é que chegámos a este ponto? Digam-me! Como eu disse, foi o Son Goku que tomou a iniciativa de ir falar com o Zeno, ok? Ai, tomou a iniciativa e tu não o impediste? É claro, é óbvio que eu tentei impedir, mas... Mas tu já devias saber que se o Son Goku fosse até lá, ia dar isto! Ei, dizes que és um deus! Tu és um idiota! Um palerma! Um totó! Um deus inútil! Um palerma! Um pateta! Está quieto! Está bem! Então, o que é que tu vais fazer? Vais contar o que se passa à Bulma? Ah, não é preciso festa nenhuma! Não te preocupes com essas coisas! Podes deixar estar! O papá chegou a casa! Oh, papá, ainda bem que chegaste! Força, papá! Força, papá! Oh, céus! Ultimamente, estas discussões conjugais têm andado muito mais descontroladas. Força, papá! Força, papá! A mamãe ganhou! Então, ainda tens muito para evoluir. Ai, está a doer! Também te podias controlar um bocadinho. Está-me a parecer que os teus 10 milhões de zeni vão passar a ser meus. Marrom, minha querida, eu vou comprar-te tudo o que tu quiseres. A nova máquina para treinar vai ter de esperar. Vamos continuar. Eu vou proteger toda a gente. Tu estás muito exaltado. Dessa forma, tu não vais a lado nenhum. O treino não vai valer de nada e, obviamente, não vais ficar mais forte. Se não conseguires demonstrar a força que tu já tiveste, não vais conseguir proteger a Videl nem o resto do pessoal! É verdade que o desejo para proteger alguma coisa transmite-nos força, mas sentimentos que sejam demasiado fortes podem tornar-se perigosos. Se não conseguires controlar bem, vai atrapalhar mais do que ajudar. Se só pensares em ganhar, não irás conseguir analisar conscientemente a situação e não avaliarás bem a verdadeira força do inimigo. Certo. Eu não estava a reconhecer isso. Não há nenhuma luta em que a vitória seja garantida. Se tu perderes, o universo será destruído. Primeiro tens de aceitar esse facto e depois fazer tudo para ganhar. Tens razão. Não te preocupes. Tu és capaz de ganhar. Acredita no que digo. Confio em ti. Satã! Muito obrigado, Satã! Eu nunca pensei que um dia íamos ter de lutar pela sobrevivência do universo. Por mais forte que o Lid seja, lutar contra 70 adversários não é uma vitória garantida. Os restantes elementos da equipa são fundamentais. Assim sendo, só posso contar com uma pessoa. Consigo? Ah, desculpa. Ouvi uma voz familiar e esqueci-me completamente da minha perna. Muito bem. De qualquer forma, já passou muito tempo. Eu sei o que tens andado a fazer. Agora és o as da unidade de elite dos Guerreiros do Espaço, a defesa de Sadala. Tudo graças ao seu treino, comandante. Antigo comandante. Ah, pois é. Mas ouve, eu ouvi dizer que ganhaste um novo poder. Podes mostrar-me? Claro que sim. Ah, sim, senhor, mas que belo poder. Enquanto estiveres presente, este universo está a salvo. Para dizer a verdade em relação a isso... O quê? O universo? Por favor, comandante, participe no torneio do poder. Nós precisamos do seu poder, Renzo. Ah, eu já me retirei da defesa de Sadala. Além disso, esta minha perna... Mesmo que não consiga lutar com a força que teve em tempos, o torneio é uma grande batalha com 80 pessoas. Com toda a experiência que tem, vai ser seguramente muito útil. Tens demasiada confiança em mim. Por favor... A sobrevivência do universo está por um fio. Renzo! Neste momento não me encontro em condições de assumir tamanha responsabilidade. Mas se não aceitas um não como resposta, leva a minha irmã mais nova, Caulifla, contigo. O quê? Está mesmo a falar da Caulifla? Algum problema? Não há nenhum problema. Só tenho algumas dificuldades em lidar com ela. Ela pode parecer um pouco rebelde, mas o potencial de Caulifla é bastante superior ao meu. Ai sim, é sério? Já chega de aquecimento. Vamos começar a lutar a sério. Ataca com convicção. Sim. Tu és forte, sem dúvida. Mas tens um ponto fraco. Se não conseguires vencer, muito dificilmente conseguirás evitar ser eliminado no torneio. Eu vou mostrar-te qual é esse teu ponto fraco. Eu avisei, é mesmo a sério. O que é que se passa sobre lá? Isso é toda a força que tens? Não te admires se acabar estrangulado. Eu vou conseguir. Quando é que te tornaste tão forte? Achavas que eu não andava a fazer nada enquanto tu estudavas e investigavas? Era isso? Goa, perdeste. Tu és forte, mas o teu coração ainda não é o verdadeiro coração de guerreiro. Tu não concretizas o ataque quando é mais importante. É a mais velha história. Quando o Kaioshin extraiu o teu poder para poderes lutar contra o Bubu, tu encheste de orgulho e ficaste demasiado confiante com o poder que sentias, deixando-te embriagar por ele. Por mais forte que te tornas, desde que esse orgulho esteja presente, é provável que sejas incapaz de ganhar o torneio. Torna-te um guerreiro! Luta com toda a tua força! Enfrente o que enfrentares! Está bem, Satã. Vou usar toda a minha força. O Super Guerreiro não representa toda a tua força, pois não? Procura a mesma força que tinhas quando enfrentaste o Bubu. Volta a despertar o verdadeiro tu! Satã, eu não me vou conseguir conter. É o que eu quero. Clonagem. Satã! Boa, Sugoa! Está bom. Se conseguires lutar assim, não deverás perder contra os representantes dos outros universos. Muito obrigado. Continuas sem concluir o ataque. Aconteceu mesmo quando lutaste contra o Bubu. Tu pensaste também que tinhas ganho aquele combate. Descuidaste e o Bubu acabou por te absorver. Mas bom, talvez tenhas ganho o hábito de não concluir o ataque com o teu pai. Houve contenção. Abandona esse orgulho e durante o torneio não baixes a guarda enquanto a luta não chegar ao fim. Sim. Vamos continuar. Prepara-te, Sugoa! Muito obrigado. Satã, muito obrigado por tudo. Calma, o curso intensivo está só a começar. Sugoa, eu acho que tu ainda guardas mais força dentro de ti, percebeste? Tu ainda deves conseguir crescer mais, muito mais. Não queres descobrir? Até onde consegues ir, quer dizer? A força que conseguirás alcançar. Ainda há tempo antes do torneio. Porque é que nós não usamos esse tempo para ver a força que conseguimos alcançar? Percebeste bem, miúdo? Alcançar mais força? Sim, eu adorava conseguir isso. Então, por que é que não treinamos uns ataques simultâneos ou combinados? Nós dois? Sim, de certeza que podem vir a ser úteis. Parece-me interessante. Claro, por que é que não? O Son Gohan treina intensamente com o Satã para se preparar cuidadosamente para o combate. Qual é que irá ser o seu papel no torneio do poder? Um dia já passou e agora faltam 9 horas e 30 minutos até ao torneio do poder começar. E quem é que irá acabar por lutar pelo Universo 7? Hã? Se ele me vier convidar, eu vou começar por recusar. O torneio do poder? Ah, desculpa lá, Son Goku, mas eu não estou interessado. Não, é melhor eu ser um bocadinho mais modesto. Oh, peço desculpa, mas eu não posso. Eu só ia atrapalhar. Não, também não está bem. Ai, o que é que eu lhe digo? O que é que eu lhe digo? Mas ele está a demorar uma eternidade. Eu pensava que a esta hora ele já tinha aparecido com o convite. Ah, o Son Goku deve aparecer por teletransporte. Onde é que tu vais aparecer, Son Goku? Ali? Não, não, não, talvez ali. Vá lá, aparece. Vá lá, vá lá, vá lá. Oh. Só preciso que o Tenshin Han e o Tartaruga Genial aceitem e já temos as 10 pessoas para a nossa equipa. O Tenshin Han está a preparar-se num dojo impressionante. Oh, a situação parece estar feia. O mestre Tartaruga Genial está frenético. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o aparecimento de uma beldade desconhecida. Qual é o mistério do dojo do Tenshin Han? Não percam o próximo episódio porque nós também não.